A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Diferente dos dias atuais, quando as crianças são capazes de evacuar na cabeça dos seus pais, inclusive cenas que eu já vi. Mas no sentido bíblico? Mais ou menos, né? Por quê? Porque os pais também se deixam, né? Tem aquela certa culpa de ausência, sai pra trabalhar e tal. Daí acabam mimando demais as suas crias e aí a gurizada vira verdadeiro Hitler, assim. São cenas que a gente acompanha aí na vida moderna. Mas ali na nossa época, que nem tínhamos, inclusive, Estatuto da Criança e do Adolescente pra nos salvar. Os pais da gente calçavam na porrada a molecada. Exatamente. Ou a gente respeitava os nossos progenitores, ou a gente recebia uma surra ali com instrumentos educadores, como cinta, mas a cinta era o lado da fivela, né? Antigamente, os ferros de passar roupa, as tomadas se soltavam e aquilo eram instrumentos de tortura infantil. É, exatamente. Fio de ferro, cabo de vassoura. É, Dona Isilda fez bastante uso disso aí na sua prole. Central do DOI-COD na residência dos Moreira. Mas tudo isso era pra vontade dos nossos velhos serem sempre soberanas e tal, né? Agora, eu me lembro que num dos maiores contrapontos da história, um gorila da minha rua, ele foi espancado pela mãe dele porque ele cabulava as aulas de catecismo. A mãe dele era extremamente religiosa. É mesmo. Mas como, quando ela descobriu que o moleque, ele dava um cano nas aulas de catecismo, a mãe dele simplesmente espancou. Deu um reinício à Santa Inquisição. Exatamente. Ô, Walter, você chegou a se catequizar? Seu vigário, eu não como gay. Eu não como gay. Eu não como gay. Sou casado e batizado, mas não como gay. Sim, por um jesuíta. É por um jesuíta. Não, é verdade. Na verdade, a minha professora de catecismo foi uma freira polacona. Ah, é? Sim, era o nome dela, eu me lembro até hoje, Smelda Long. Tem ouvinte do Agente 86 que fez primeira comunhão comigo, deve lembrar bem dela. Gente finíssima, e há alguns anos eu soube que ela foi trabalhar mais perto do patrão dela, né? Ela foi de encontro ao criador, eu não me lembro exatamente o motivo. Agora, o louco é que hoje em dia, né, com os avanços aí da ciência, da tecnologia, as pessoas têm cada vez mais se afastado ali das obras do divino, né, dos assuntos de Deus. E não é só o catecismo, não, mas também batizados, casamentos religiosos e tantas outras celebrações aí de cunho de Deus têm perdido cada vez mais adeptos. No Brasil, por exemplo, que é o maior país católico do mundo, o número de seguidores do Papa diminuiu em 25% nos últimos 30 anos. O Brasil se considera um país laico, né? Exato. E tem feriado religioso. Só feriados católicos. Católicos, exato. Só católicos. Eu tô torcendo para as outras igrejas conseguirem feriados também, né? Enfim, e esses números aí de 25% menos são o segundo IBGE, não é invenção da minha cachola, não. Agora, as pessoas vão menos à igreja mesmo, mas na nossa época ali era uma obrigação, né, pra pivetada se reunir ali aos sábados, irem lá tomar lições pra serem seres melhores e tal. Agora, mesmo minha mãe sendo uma beata, não uma beata praticante ali, mas uma dessas mais ferrenhas, eu não sei por obra de que entidade ela não me obrigou a fazer o catecismo, ou seja, eu não fiz. Será que ela botou os olhos em você e falou, esse garoto vai pegar fogo quando entrar na igreja? É bem possível. Agora, diferente do que aconteceu com toda a molecada ali da minha vila e também com as minhas irmãs, elas também foram lá. E é o que consta ali nas redondezas do bairro. Eu fui o único dos moleques que não chegou a experimentar o gosto de uma hóstia. E eu acho que você, Walter, poderia me dizer, quem tem o gosto de uma hóstia, cara? Não sei se você se lembra, existia aí todo um mito que falava que se você mastigasse a hóstia, ela sangraria na sua boca. Ah, é? É. E se não mastigar, você fazia o quê? Na verdade, a hóstia, ela é extremamente desidratada. Então você põe na boca e puf, ela sangra. Mas esse ano, eu juro, eu e Pedro José, nós vamos se confessar. A Agora, você perguntou para a pessoa certa, porque eu tenho um estudo internacional a respeito do assunto. Então diga. Eu já tomei hóstia no Vaticano. É? Sério. É mesmo, cara. Sério. Uma vez que eu estava na Itália, fui pro Vaticano, fui para uma missa e tomei uma hóstia. E quem te deu? João Paulo II. Meio tremendo, bateu no molho, bateu no outro, bateu no nariz. Toma aqui. Não, não foi. Foi Corpo de Cristo. Foi um padre lá do Vaticano. Lá, em uma das capelas papais lá, que celebram a missa, eu tomei uma hóstia. E afirmo categoricamente que tanto a hóstia do Vaticano quanto a hóstia brasileira tem necessariamente o mesmo gosto. De nada. Deve ser todos oriundos da China. Eu fico imaginando os chineses fabricando hóstias. Eu não duvido. Em série. Eu não duvido. Tem uma história do ouvinte Ricardo Valência que é meio macabra. Eu vou tentar dar uma sintetizada e tal aqui, mas abre aspas. Assim que entrei no catecismo, não sei porquê, mas eu fui evoluindo ali dentro das aulas. E tenho inclusive medo da verdade, porque o padre em questão é quem me dava, quem aumentava os meus graus de importância nas aulas. Ele disse que se o padre fosse vivo até hoje, talvez fosse expulso pelo Vaticano. Mas ele fala aí que o padre Fernando realmente foi com a cara dele. Ele disse que logo se transformou em um coroinha e auxiliava todos os domingos na missa. Olha, tinha uma carreira promissora no clero. Ele disse que tinha de fazer todo o trabalho sujo ali, de lavar aquelas taças, ajudar o velho a vestir a batina, a ele botar o sapato, ele tinha que separar a quantidade necessária de hóstias e tal. Ele disse que era um excelente estagiário ali da Divina Providência. Ele continua aqui. Certa vez, em um domingo antes da missa, lá estava eu junto com o padre e mais uma renca de beatas, preparando ali os ritos todos. Até que entrou uma senhora em prantos, implorando ao padre Fernando que ele fosse até a casa dela, pois o filho dela não tinha feito a primeira comunhão e o capeta tinha tomado o corpo dele. Eita! O padre tratou de acalmar a pobre mulher e disse que não poderia ir naquela hora, mas que daria um jeito. Mas quem era esse cara? O padre Carras do Exorcista? Aí ele pediu... ele colocou assim, ó. O padre Fernando pediu pra eu separar uma garrafa de água que ele deu uma benzida com má vontade. Rapidinho. E incumbiu duas beatas de acompanhar aquela mulher até a casa. E quebrar a garrafa na cabeça do possuído. Ele disse que elas deveriam dar água pro rapaz beber e jogar um pouco sobre ele. Não aguentei de curiosidade e pedi pra ir junto. O padre deixou. E lá seguimos no comboio exorcista. Eu, a mãe do desesperado, Dona Terê e Dona Maria Aparecida. Mas será que foram cantando canções beneditinas? A benção, João de Deus. Com aquela bolsinha pegando fogo? Ele fala aqui, só de lembrar mijo de rir até hoje. O cara não tinha capeta nenhum no corpo. Simplesmente estava loucaço de cachaça e outras substâncias. Além do mais, estava todo vestido de punk, com moicano e tudo mais. Mesmo assim, Dona Terê inventou de jogar a água nele. O Satã Punk se injuriou e berrou. Some daqui, velha. Vai vir com o pescoço virado e vomitando ou não? Some daqui, velha. Vai jogar a água na bunda daquele padre viado. Tem mais uma história aqui de uma ouvinte, a Rita de Cássia, e abre aspas. Vou ler aqui a história dela, abre aspas. Eu sempre fui muito desbocada e até hoje, toda vez que solto um palavrão, minha mãe usa a expressão essa Ritinha parece que não reza. Eu nunca ouvi essa expressão. Minha mãe já falou isso também. Continuando o texto dela. E quando eu tinha uns 11 anos, eu fazia catecismo, mas não terminei por conta de um episódio. Quem ministrava as aulas eram uns puxa-sacos de padre muito chatos. E certa vez eu não me contive de tanto sono e acabei cochilando na aula. Acordei com uma pancada na cabeça e já logo soltei um filha da puta! Isso doeu! Olhei para trás e quem tinha me batido era o próprio padre que tinha aparecido por lá. Fui expulsa da escolinha na hora. Mas tá errado isso aí, pô. Deus não pode virar as costas pra gente claro assim. Que não. Num momento que você tá precisando de ajuda. Ô Rita, o Walter já explicou como é o gosto da Osha, então se você não teve a oportunidade, agora você já sabe. É neutro. É, ouvintes do Agente 86, nossa fanpage no Facebook, tá lá esperando você dar um clique no curtir, né? Para esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira, o nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto aí para suas histórias, dicas também de episódios, como fez o Roberto Schwenke, não sei se é assim, o sobrenome alemão dele, lá de Guarapuava, no estado do Paraná, a cidade mais fria do Paraná. Exato. Bem, como eu falei, eu não fiz a primeira comunhão, o catecismo e tal. As minhas irmãs hoje são seres melhores que eu. Elas foram obrigadas pela minha mãe a fazer. Até porque ser melhor que você não necessita de muito esforço. Exato. Engraçado que rolou todo um evento assim que a minha irmã fez a primeira comunhão. Uma que a minha mãe fez o vestido dela, ficou horrível. Um vestido feito de cetim, dos mais toscos. Eu não sei porque as mães da gente se metiam a fazer tudo naquela época. É verdade, cara. Minha mãe tinha feito um curso de costura, inclusive, na igreja. Enquanto a minha irmã era catequizada ali, a minha mãe fez curso de costura na igreja. Curso de merda na igreja. Ficou bem ruim, inclusive, aquele vestido da primeira comunhão da minha irmã. Mas, enfim, acabou a primeira comunhão ali, todo aquele evento na igreja e ia rolar um churrasco em casa. Ah, vá. Sim. Mas aí vocês iam pecar tomando cachaça? Eis a questão. E Guaraná tá aí? Aí foi todo mundo lá pra casa e resolveram chamar o padre. Acho que se chamava Ademilson ou Denilson, alguma coisa assim. Ademilson. É, e aí foi o padre lá pra casa e tal. Cara, esse padre começou a tomar um goró. E bater um samba? Primeiro puxou um samba no pandeiro? Primeiro ele começou perguntando se tinha vinho e tal. Aí sempre tinha um sangue de boi daquele bem ruim lá. Ele tomou um vinho, tomou dois, aí, tomou três. Aí, excelente safra, choveu um pouco em São Roque o ano passado. Essa safra é genial. A hora que eu vi o padre tomando caipirinha, meu amigo, parece que fiz bem de não ter feito a primeira comunhão.